YH493, Rádio Difusora do Descobrimento Limitada, ondas médias, transmitindo em 1510 kHz, Porto Seguro, Bahia. Em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. Só me resta agora dizer adeus. Depois do meu caminho seguir, o meu coração aqui voltei, já não me disse até ver o que é mais agora. Logo mais, a partir das 6 horas, estaremos de volta com a nossa programação. E como sempre, contando com seu apoio e sua audiência. Pois, sem ela, não teria o menor sentido o nosso empenho. Boa noite e até lá.